Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação, Alan Polar, Luiz Sussi e Guizão. Olá, sejam bem-vindos à 37ª edição do Nerdrops. Hoje nós temos aqui o nosso convidado Eduardo Moreira. Finalmente estou no Nerdrops, obrigado pelo convite. Depois já uma maratona de especulações, negociações com o senhor Luiz Sussi, finalmente estamos aqui. Obrigado mais uma vez por me convidarem. A gente convidou mais de uma vez? Não, eu convidei ele para participar no segundo, mas ele falou, ainda não tá à minha altura, sabe? É mais uma invenção da fábrica doentia da cabeça do Luiz Sussi. É verdade. É uma invenção doentia dessa mente insana que... Nós estamos agora à altura da mente mais brilhante do podcast brasileiro. Não, eu não sou a mente mais brilhante do podcast brasileiro. Isso aí é careca. Careca eu sou, eu tenho que admitir isso. Aliás, eu fiquei sabendo que o Sus estava querendo passar a mão na minha careca na Campus Party, eu não sei porque. Você pode explicar isso agora, Sus? Cara, olha, vou ser honesto. Todo mundo sabe aqui a minha paixão por Stargate. E você parece muito com o Tilk. Exatamente. E eu queria... O Fishburne, Lawrence Fishburne, me chama desse cara que tá beleza. Não. Vamos parar com essa loucura, gente. Vamos direto aos nossos e-mails. X-mail. Nerd Mail. Sejam bem-vindos, ouvintes do Nerdrops. Estamos aqui, eu, senhor Alan Polar, e o querido Huronix, o Sus logo logo aparece, para falar sobre mais uma leitura de e-mails e comentários do episódio 36 deste podcast. Começa com o nosso recadinho aí, Polar. Bem, como sempre, nós temos a falar do Rádio Animix, onde o Nerdrops aparece toda terça-feira às 10 horas da noite, que é o programa da semana. A gente sai aqui segunda-feira de manhã, terça-feira à noite, 10 horas da noite, passa lá, e segunda, quarta e quinta nós temos a reprise, sendo que segunda e quarta são 8 horas da manhã, você vai escutar a gente lá, e quinta-feira às 10 horas da noite. Isso aí, Nerdrops reprisado mais que o Dragon Ball na Record. Só não chega a ganhar do Chaves no SBT, mas estamos no caminho. Além disso, Guizão, você parece que tem um oi pra dar pra alguém, como é que é o negócio? Ah, Cosmides. Oi. Vamos então para os nossos e-mails. O primeiro é do Diego Pereira da Silva, também conhecido como Frank Castle. Ele tem 26 anos e é de Osasco. Fala aí, galera do Nerdrops. Falando da contratação do Bob Sapp no novo filme do Conan, ele disse que achou estranho, né? Ficar contratando lutadores assim pra atuar, que assim como o Rampage Jackson do Esquadrão Classe A, só que ele achou que esse último aí, o Rampage Jackson, tem que admitir que ficou perfeito pro papel, né? Porque ele disse que pra ele não é que ele parece BA, ele disse que pra ele é BA. E pai é mesmo, cara. É igualzinho demais, cara. Ele disse que viu umas lutas, achou igualzinho, os trejeitos, os da corrente e tudo mais. E com relação ao Don Cheadle como máquina de guerra no Homem de Ferro 2, ele achou broxante, né? Diz que o cara é um puta ator, isso não se discute, mas ele acha que o Terrence Howard era muito mais convincente no papel. O que vocês acham? Eu acho que ele era muito mais convincente, que ele mesmo se convenceu que ele era melhor que o Tony Stark, né, velho? Porque, cara, na boa, pediu o cachê que ele pediu, assim, sem condições. O cara era bom, mas não tão bom. E, digamos que parece que ele não pediu um cachê tão alto, né? É que... Com exceção do Robert Downey Jr., a Marvel tava querendo economizar no cachê. Então eles quiseram falar, gente, tipo, Terrence, tem como dar uma baixadinha aí na bola? Aí falar, meu, nem f***ado, né, cara? Até questão de sindicato, né? Não dá pra você ficar baixando a calça toda hora, né? Então o cara recusou, que foi uma pena, porque se você for ver bem, eu não achei o Don Cheadle tão, assim, pro máquina de guerra como o Terrence Howard seria. É, eu também não, assim, eu gostei mais do, pelo menos do que eu vi no trailer, do Terrence Howard mesmo como máquina de guerra, né? Porque o que a gente viu no primeiro filme, o cara, ele tem mais, né, a presença do War Machine. Mas agora não tem o que discutir, né? Vai ter que aceitar o cara mesmo. Então vai esperar pra ver. E agora indo pra outro filme da Marvel, ele tá falando sobre o Thor, que ele acha que tinha que colocar o vampiro nórdico do True Blood. Cara, é igualzinho, velho. Igual o Eric. Igualzinho ele. E ele também tá dando um toque aqui sobre o volume das vinhetas. A gente realmente vai prestar mais atenção. E diz que de resto está tudo ótimo. Um abraço pra você também aí, Diego Pereira da Silva, nosso amigo Frank Castle, que comenta sempre. O Henrique Lacerda mandou o seguinte: caras, só tem uma palavra que define esse último Nerdrops: integração. Ele estava demais, a galera fazendo piadas e um cumprimentando o comentário do outro sem que houvesse enclavamentos sonoros. Ficou 10. Enclavamento. Encavalamento, sou. Eu corrigi errado, tá? Me desculpa. Oh, ficou 10. Geralmente ouço Nerd Drops na parte da manhã enquanto estou no trânsito, indo para o trabalho. E o Drops dessa semana me fez ficar no carro por mais tempo, até que o episódio terminasse. Digo mais, quando terminou, queria que ele tivesse durado mais uns 30 minutos. Parabéns, caras. Grande abraço a todos. Muito obrigado, Henrique Lacerda. Aí, ó, chefe do Harry Lacerda já sabe, né? Se ele chegar atrasado na segunda-feira, a culpa não é nossa, viu? Ele que quis ouvir o podcast. E aqui o último e-mail é do Fernando Rosa. Mandou, fala Esquadrão Classe A e convidados. Aqui é o Kodoji. Ah, o Fernando Rosa é o Kodoji. Mais uma vez, ele falou que teve que parar de fazer o projeto, que está 2 dias trabalhando sem dormir pra mandar esse e-mail pra gente. Nossa, quanto... Uau! Né? Porra, cara, valeu. Estamos muito, assim, emocionados, cara. Ô, Ronix, isso aí não é emoção, isso é coriza. É isso que eu ia falar. Passa na farmácia ali, compra um negocinho, ó. Isso é emoção, valeu. Só passa rapidinho. Valeu, velho. O remédio que eu tomo aqui acabou aqui em casa, sabe qual é? É o Gardenal? Boa, cara. Então, aí voltando ao e-mail do Kodoji, ele falou que vai ao que interessa, Predadores. Falou que será outro filme que ele está esperando há bastante tempo pra ver e espera que seja muito bom. Lanterna Verde pra ele cheira bomba? Como assim, cara? Lanterna Verde vai ser muito bom, na minha opinião. E ele creia, né, que será uma grande decepção no quesito adaptação de quadrinhos. É, cara, realmente isso faz sentido, né, no quesito adaptação. E sobre o filme Bicuda no C***, que aliás, cara, foi sensacional esse Bicuda no C***, velho, eu ri bicas com isso daí. Falando do Kick-Ass, junto com Fúria do Titãs, serão filmes extremamente fodas desse ano. Se contar mais uma porrada de filme que tá por aí, né? Então, um abraço chicante para todos nós, e nós retribuímos o abraço chicante para você. Bem, só também mandar um abraço para o Thiago Dias, que mandou aqui um e-mail interessante pra gente. Ele destacou alguns pontos aqui que ele acha que precisavam ser mudados. A gente realmente tá vendo e pode ver que nisso a gente nem falou nada sobre o que você tá falando, beleza? Nessa, pra provar que a gente deu crédito a ele, né? Exatamente. A gente não leu ao vivo, mas interpretou direitinho. Quero mandar um abraço também, antes da gente terminar essa leitura de e-mails e comentários aí, pra galera do Download, nossos queridos amigos do Download. Ô, Guizão, posso mandar um abraço também pra ele, velho? Cara, isso aqui tá parecendo papo de gordo, hein? Vamos lá, então, Dona Mayra Moraes, vamos lá. É, e o Sucio é o Mr. Rice Guy, né? E um abraço também pro Dragão Dourado lá do Omega Cast. Bom, e além dos e-mails, nós tivemos também aí vários comentários lá no site www.nerddrops.com. E, cara, o primeiro comentário aí que eu quero ler é o comentário do Zuil. Aí, galera, o Sus conseguiu o que a mulher dele queria: um Nerd Drops com os alienígenas. Só assim pra ela voltar a ouvir o podcast dele. Diz aí, é verdade, né, Sus? Cara, vou te falar. Pra Mônica ouvir o Nerd Drops foi só assim mesmo. Eu já tentei falar, não, ouve lá. Eu ouço com você. Ela não ouve, cara. É bem complicado. Ele completa aí. Maneiro cast, mas acho que o Léo e o Álvaro ficaram meio tímidos perto do Sus, que ficou todo gozadinho pra cima dos convidados. Abração, galera. Cara, eu acho que eu tava mais emocionado e tímido de estar falando com os caras que eu gosto do que eles tímidos com a gente. E o próximo comentário é da Tiziana, que pelo jeito chegou até nós através do Alienígenas América, né? Muito bem, adorei o podcast. A participação do Álvaro e o Léo foram muito boas. Que pena que a Caroline não participou. Polar, Sus e Oliver, vocês estão muito divertidos. O episódio foi hilário. O que o Caio César mandou o seguinte pra gente. Salve, nerdaiada. A disputa pelo recorde de maior quantidade de trocadilhos por segundo continua a mil. É que você não viu de hoje. Concordo e discordo do grande Cosmitz. O que o Cosmitz comentou acima é o seguinte: realmente fizeram milagres com as notícias da semana. Deixaram o programa maneiro, mesmo com poucas novidades. A parte em que discorda é com relação à cantoria do Sus. Caras, na boa. Até que o Ruivo toma certa afinação. É uma total falta de vergonha também pra cantar umas dessas musiquinhas. Reforça a ideia do Sus tentar a carreira de dublador. Tem um tipo legal pra coisa. Abração. Cara, o Sus em breve vai fazer que nem o Roberto Justus, né? E gravar um CD só com os maiores sucessos de músicas de abertura, sei lá, tipo Canta Sus volume 1, tá ligado? Ó, eu já tenho 5 músicas aqui comigo. Jesus amado, gente, pelo amor de Deus, vamos pras notícias da semana. Cinema. E vamos agora aos destaques de cinema. 300 poderá ser relançado em 3D nos cinemas. Michael Bay anuncia novo personagem em Transformers 3. Escolhido ator para Capitão América e diretor de Incrível Hulk pode realmente assumir os Vingadores. Surgem rumores sobre as novas Bond Girls. Elenco de Lanterna Verde tem mais um reforço. Diretor da Pixar pode assumir Missão Impossível 4. dois, quatro, hit it! Donkey. Put some donkey, y'all. Essa semana nós tivemos o trailer de Scott Pilgrim vs. The World, que é, porra, eu achei assim simplesmente animal. Pra quem não conhece a história, é sobre um rapaz que se apaixona por uma moça, eles têm todo um romance. Ufa, aí... rapaz, ainda bem. Já achei que era um Brokeback Mountain 2. Já. Calma, calma que a coisa não é tão bonita quanto você pensa, cara. Porque de repente ela fala que ele vai ter que cair na porrada com 7 ex-namorados dela. Só que se você for ver... Sensacional! Só que eles têm superpoderes, cara. É muito animal. E um deles é mulher, cara. Ah, aí é jogo, hein? Caralho. Cara, que demais. Meu, e... Nossa, o negócio é muito história em quadrinhos, assim, muito bem feito, muito legal. Às vezes tem uma que lembra até Dragon Ball, sabe? A fotografia tá bem, tem uma cena do trailer que eles estão andando na neve, se eu não me engano. É só aquela porra da gangorra e tudo preto e eles andando. Daí é muito quadrinho, me lembrou o traço do Frank Miller. Até, nada a ver, mas essa cena em especial. O traço do Frank Miller é foda. Não é o Frank Miller que desenha? O traço do roteirista Frank Miller. Gente, né? Quem é o cara que desenha? Eu sei. É que você não viu como é que ele escreve. A letra do cara é maior bonita. Cadê a caligrafia dele? É maior foda. Caligrafia, cara. Ele faz em Comic Sans. Eu vou falar isso agora. Quem é que desenhou Sin City? É do Frank Miller, cara. Tá certo. Não, acho que ele escreveu. O desenho é dele também? Sim. Chupem. Chupem, meus amores. Polar. Oi. Agora você usa o seu. Chupa. Ah, não. Não vou levar sozinho, não. Peraí. Só tá falando que foi escrita por Frank Miller. É. Ah, não. Desenhou também. Chupa essa manga, velho. Então, peraí. Chupem todo. Eu não falei nada, então não vou chupar nada. Você é convidado, Moreno. Mesmo assim, o Sus tá falando que o filme tem o traço do quadrinho do cara. Nossa, o filme tem o traço do quadrinho? Não, essa cena em especial me pareceu, porque é uma cena toda preta, o chão tá todo branco e tá os dois destacados na cena somente. Ah, é legal, cara. Então, um negócio bacana que o meu professor usava, tem que chamar a lousa. Aparecido também. Preto, passo canto. Meu, saiu essa semana também dois trailers do filme sobre o Dr. Morte, né? Estrelado por Al Pacino. E olha, o Al Pacino tá acabadaço, hein? Olha isso. Vá. Olha, não, olha aqui. Eu não acredito que isso aqui é caracterização. Ah, cara, lógico que é caracterização. Eles colocaram o óculos nele. Ah, é sempre aquele médico, né? Que ajudava os caras a cometer eutanásia. É. Porque o Al Pacino também tá velho, né? Ele tá bem velhão, né? Cara, parece ser bem massa, hein, o filme. E se a história realmente for desse truto aí que ajudava a galera a cometer eutanásia, deve ser maneiro. Bem, no caso, o livro é baseado no livro Between the Dying and the Dead, né? Que seria Entre os que estão morrendo e os mortos. Fala sobre o Dr. Jack Kevorkian, que ajudou mais de 130 pessoas, cara. Caramba, a se matarem. Na Europa, isso? Ajudou, entenda como quiser, né? Eu tô dando uma olhada aqui, cara, mas eu acho que é Estados Unidos. Não, Estados Unidos. Louco, velho. É, porque realmente, todo o trabalho dele, né, dessa coisa de ajudar os outros a se matar, despertou toda uma discussão sobre a legalização ou não da eutanásia, né? É, qual o problema? Às vezes, se você depender dessa, esse é o único diagnóstico do House. Todo mundo ia adorar se fosse o House fazendo. Cara, eu já descobri como fazer pra deixar o Guizão bom pra gravar. Soca vinho no lazareto. Eu falo assim pra achar que eu sou pingaiado. Não, não. Não é. Não é. Gente, a gente tá precisando de uma doação de um fígado pro Guizão, tá? Se você o possui... Aceite seminovo. E-mails de doadores, por favor. fígadoguizão@nerdrops.com.br. Fígado Guizão. Cara, também saiu aí um trailer massa pra caramba de Avatar ou The Last Airbender. Dois, né? Continuação. Avatar 2, né? The Last Airbender. Pra quem não sabe, é a adaptação cinematográfica do cinema e tal, pra aquele desenho do cinematográfica do cinema. É. O moleque dá seta na cabeça. O traço do Frank Miller. Não, cara, esse daí ele tem o traço do Shyamalan, cara. Olha como você é. Cara, o trailer tá bem legal e o filme é estreia aí dia 2 de julho, que tem no elenco Cliff Curtis, Asif Madfi, Sean Tobey, Jackson Rodham, Dev Patel, Noah Ringer, Jessica Jade, Andres e Kang Jin. Caraca. Nossa senhora, qual que é esse último, Susi? Pegava esse inglês. Me xinguem, mas eu não sei que é ninguém desse negócio, cara. Inglês do bairro da Liberdade, velho. Cara, mesmo que eu soubesse, nem com a tecla SAP ligada, eu ia compreender o que ele falou. Pô, o trailer tá bem legal, apesar de não ser tão diferente assim do primeiro, né? Tem umas cenas novas e tudo mais. Eu só tô sentindo falta que eu achei que eles iam aparecer com aqueles bichinhos que tem no desenho, né? O Apa, que é aquele bisão voador dele lá. Aqueles navios gigantes assim. Que? Bisão, pô, cara, mas então, sabe uma coisa? Puta que pariu! Biba do lazarento não serve nem pra ouvir o que os outros falam. E de guizão voador, filha da... Bisão desgraçado. Eu quero ver como que eles vão falar que os caras se movimentavam, né? Porque o desenho inteiro eles usam o bicho pra voar. Porque eles andam, hein, bicho? Puta, nossa, rapaz, roda o mundo inteiro, né? Será que eles usam a careca do moleque como ponto de referência? Deu uma cruz na cabeça? Tá uma setinha na cabeça? Estou aqui, né? Tá apontando pra direita, fica ali, vamos neon, pra lá. Fica em neon, tá ligado? Estou aqui, tá ligado? Fica piscando a parada. Vai, Eng, aponta pra meca, pra nós. Olha ali. É, cara, mas uma coisa legal do Avatar, quando eu tava na Comic Con, tá ligado, em 2007, assim, eu nunca vi Avatar, né, assim, nunca acompanhei a série, mas aí tinha uma fila pra um panel, gente pra caralho, e assim, pessoal de todas as idades, sabe, tipo, tanto criança quanto um pessoal mais velho, aí eu fiquei mó curioso, né, eu falei, queria saber pra que é essa fila, aí o cara falou, é a da animação do Avatar, né, aí eu, Avatar, aquele desenho? Aí o cara, é, mó galera, aí eu, nossa, beleza então, cara. Cara, mas é um desenho muito legal, velho. Mas brasileiro é uma bosta também, né, filho da... Não pode ver uma fila. Cara, viu uma fila? Pra lógico, que essa fila? Caramba. Nossa, tá tão grande, deve lógico. Ser bom. É, porra, né? Mas, ô, você tá zoando aí, Eduardo? Adquire pra você ver aí o desenho. É bom pra caramba. A parte de artes marciais dele é muito boa. É bem legal. Eu vi, assim, um episódio, um ou outro, eu achei bem legal. Tipo, assim, o que eu vi. Mas falaram que a série toda é bem da hora, né? E é difícil ter, porque eu acho que o Avatar, ele é ocidental, mas ele tem muita influência do Oriente, né? Porque eu acho que ele foi feito por uma produtora americana, né? Então isso eu achei bem interessante. É, ele é um desenho da Nickelodeon, e a sorte foi que eles fizeram com essa temática oriental, porque geralmente, filme, desenho americano é só idiotice, cara. Mas, pô, lá, você chegou a acompanhar, cara, acho que tem umas 5 temporadas, né? 5, 6 temporadas? 3? 3. Igual tem 10. Livro da Água, Livro da Terra e Livro do Fogo. E depois que James Cameron provou que o artifício do 3D pode ser um grande aliado à estética visual, vários filmes querem usufruir desta ferramenta, né? E ganhar seus milhõezinhos por aí. Zack Snyder, ou como dizem aí em todos os DVDs que você assiste do coitado, o visionário diretor de 300, falou que a Warner quer relançar o filme do nome citado, e de volta aos cinemas em 3D, o que não é novidade pra ninguém. A Warner converteu algumas cenas do filme, né, em 3D, pra mostrar o quão foda ele ficaria com essa tecnologia. Ele disse o seguinte: eu vi uns 10 minutos do filme que eles fizeram, e eu não vi o filme inteiro, mas eles estão falando em fazer o filme todo em 3D, expressou o Snyder. E o diretor, o Frank Miller, né, que criou o quadrinho, estão em conversações para realizar o prequel dos 300 espartanos. Cara, eu não sei o filme todo, mas aquela cena em que o Leônidas vai batalhando de lado e ficam os outros espartanos atrás, cara, aquilo em 3D deve ser uma coisa absurda de se ver, cara. Que ele joga a lança, né? Aí ele usa o escudo, aí tira espada e tal. Nossa, eu acho animal que é o seguinte, eu não sei se todo mundo reparou, você vê que eles usam técnica de combate mesmo, então o mesmo movimento que ele faz na frente, os caras atrás fazem igual, cara. Então a hora que ele termina o movimento, todo mundo termina o movimento igual. Putz, sem 3D deve ser uma coisa absurda. Vocês não acham que estão virando meio carne de vaca essa brincadeira de 3D, não? Já virou, né? Com certeza, né? Mas eu acho que faz parte, cara, porque é a tecnologia, né, velho? Então, já que é aplicado ao cinema uma vez, eu acho que não custa nada aplicar em tudo. Sabe o que eu acho? Assim, sinceramente, pra mim, o que eu vejo o artifício 3D nos cinemas? É uma tentativa das pessoas, tipo, dos estúdios conseguirem arrecadar mais dinheiro com uma forma de entretenimento que até tempo atrás estava perdendo dinheiro, né? Você vê que o grande boom do Avatar foi exatamente isso, que assim, porra, conseguiu ter uma bilheteria foda que superou o Titanic. E assim, vocês acompanharam essa semana que teve o lançamento de uma TV 3D? Então, o gap do cinema 3D pro público vai diminuir porque assim, já começou a ter TVs, ou seja, você vai ter na sua casa um dispositivo pra você acompanhar aquele artifício 3D que você vinha no cinema. Então, eu acho que por isso que eles estão assim, apressando cada vez mais os relançamentos de vários filmes que eles possam ter em 3D pra aproveitar isso. porque daqui a pouco já não vai ser possível, né? Mas aí é o mesmo esquema de você falar que a TV vai matar o cinema, cara, e não foi isso que aconteceu, entendeu? Não, não mata. Não, a única não foi coisa... isso que aconteceu, mas... A única coisa que me incomoda é a questão dos relançamentos, porque eu acho que tem muito estúdio que vai acabar relançando o filme que originalmente não foi concebido pra 3D, não é o caso do 300, o 300 acho que até dá pra rolar uma coisa bacana, mas vai ter muita porcaria também que não foi concebido originalmente pra 3D, que eles vão adaptar, e aí apenas, então, somente pela ganância Calígula. De relançar algo pra... É, puta, Calígula em 3D, não, eles estão fazendo um remake de Calígula pra 3D. Mas vai sair, parceiro. O legal é ver coisas novas, é ver novas produções que já são concebidas pra isso e ver o resultado disso. Talvez ficar fazendo... Aí daqui a pouco a gente vai ter remake de Se Ela Dança com o Meu Ganso em 3D. Eu não vou querer ver isso. Com meu ganso. Cara, mas... Então, mas eu acho que é relativo, porque a aplicação, cara, de uma tecnologia que faz parte do cinema. Porque quando todos os filmes foram remasterizados, ninguém reclamou deles, tá entendendo? Mas eu agora, acho que aí qual o problema choque de... não é tão grande. A remasterização, assim, o choque da diferença do resultado final da tecnologia não é tão impactante quanto a formatação 3D. Isso, assim, isso num espectro maior, né? Assim. Cara, posso falar o que eu penso? Eu acho que é o seguinte, eu tava... Porque o pessoal, não, vamos lá, vamos combater esse fenômeno da pirataria com uma nova onda no cinema. Ok, vamos fazer o 3D. Só que agora, esse negócio da TV 3D, você acha que agora o nego não vai filmar o filme daquele jeito e passar numa TV 3D depois? Com esse monte de conexão, HDMI, HD não sei o quê, e joga no computador, você acha que o nego não vai conseguir assistir isso? Vamos Mas ser... o sistema 3D da televisão é diferente do cinema. E outra, cara, você pega, vamos gravar de cinema. Não, cara, daqui 5, 6 anos, o filme não vai mais precisar ser gravado em cinema. Filme, cara, a gente, há 4 anos atrás, a gente tinha esse Super Vídeo, lembra? Que era CD com filme gravado. Aí foi pra DVD. Depois foi pra aqueles filmes gravados de dentro do cinema horríveis. E aí, cara, de um tempo pra cá, a quantidade de filme que vem vazando, cara, é impressionante. Com qualidade de Blu-ray, cara. Com qualidade de Blu-ray. A única coisa, por exemplo, esses dias eu recebi aqui na empresa um filme do Sherlock Holmes. Assisti no cinema, então eu já conheci, eu falei, né? Vamos ver, ele é pirata, né? Vamos ver se tem alguma diferença. O filme, cara, qualidade de Blu-ray, sem brincadeira. A única coisa ruim é que de vez em quando aparecia no meio da tela, tipo, esse vídeo é propriedade de tal. Só que o cara aplicou um filtrozinho que só dava um blur Não era um blur, cara. Aquilo ali sumia e ficava a tela ali naquela parte como se tivesse uma água por cima. Ou seja, você conseguia ver o filme, aquilo ali te incomodava por meio minuto e, sabe, tipo, porra, cara. Loucura, hein, cara? Isso aí tá com cara de filme que é feito pra fazer apreciação, né? Isso aí se chama DVD de serviço. For your consideration. Exatamente. Quando eu trabalhava no locador, a gente recebia muitos filmes que ainda estavam em cinema pra ver a compra do filme, né? E era exatamente assim, cara. Então, o cara deve ter pego isso e convertido. Você largou o emprego na locadora. Então, merda, tem visão. Eu não como com DVD, fi. Não como DVD. Cara, e Transformers 3 aí vai ter um novo Autobot, vai ter novos personagens, novos atores já estão confirmados. E, primeiro, o novo Autobot vai ser uma Ferrari. Massa, né, velho? Puta que pariu, né? O modelo da Ferrari vai ser o 458 Italian, vermelhona, tá? E ele foi meio que... Não sei se foi por um acaso ou se ele tava lá. Provavelmente não foi, né? A Ferrari deve ter feito a oferta, né, cara? Porque esse modelo é novo. Olha, ele fez esse anúncio num evento patrocinado pela Ferrari, num evento pra levantar fundo pra construção de um hospital lá no Haiti. Então, por isso que eu tô falando, a Ferrari deve ter jogado com ele, alguma coisa assim. Porque, pô, cara, não tem como a Ferrari não tá na mídia, né? Cara, jogou nada. Ele devia tá bêbado já, bebaço. Aí ele chegou lá e falou, faz o pronunciamento. Você quer saber? Vamos botar a Ferrari lá no Transformers. Os caras, mas bem, mas não tem, velho. Não, foda-se. Mas e a GM? Deixa o roteiro comigo. A GM. Ali vai chegando, né? Ele chega pro cara assim, pro cara da plateia. Que carro que você tem? Tem um Palio. Vai ter Palio também. Vai ter no Transformers. Vai ter tudo aí, ó. A gostosa de rosa aí no fundo, tem o quê? Aí, vi no brasileiro, tem um Gurgel. Não vai ter. Já não vai ter. Negativo. A gostosa aí do fundo. Qual o teu carro? Eu tenho um Corsa, sei lá. Vem cá que eu vou te dar um negócio melhor. Outra, ela fala, eu tenho um capô de Fusca. loucura, né, velho? Pelo amor de Deus. E, cara, aí, como eu disse, né, teve também os dois atores já confirmados, que é a atriz Frances McDormand, que fez Arizona Nunca Mais e Came Depois de Ler, aquela merda, e o já consagrado John Malkovich, né, que é Troca, A Lenda, de Beowulf, Eragon, A Guia, esses filmes todos. E, cara... O John Malkovich na cabeça do John Malkovich e John Malkovich. É. E tem mais um ator aí também confirmado. Que é o Ken Jeong. Sabe aquele japonesinho pequenininho que ficou trancado no porta-malas do Se Beber Não Case? Então, ele também tá confirmado, cara. É verdade, cara. Oh, não é o cara que faz o... Eu acho que ele é o professor no... Vocês já viram Community? É uma série que passa no Sony? Não, ah, não. Já. A série que o Zuil ama. Novo... Nova Seinfeld pro Zuil. Lá do spin-off. Caraca, velho. Eu gostei, mano. Eu vi uns dois episódios e achei engraçadão. Aí esse cara, ele é o professor lá da Community. Pelo amor de Deus, eu vou ter que rever meus conceitos. Eu vou ter que pegar a Community e ver do zero tudo de novo. Porque, enfim, eu dormi em 4 de 8 episódios. Mas beleza. Eu vi 2, cara. Eu achei legal. Eu achei engraçado. E enfim, acabou a novela de quem será o Capitão América nos cinemas. E depois de tanta especulação, acabou sendo alguém que já fazia parte do universo Marvel, né? O Chris Evans, que fez o Tocha Humana naquele patético filme do Quarteto Fantástico. Ele vai ser agora o Steve Rogers. Ele pode não só aparecer nos filmes deles e do Vingadores, como eles ainda podem aparecer em outros filmes da Casa das Ideias. Vai depender muito do contrato que ele assinar. Cara, a Mônica me fez uma pergunta super plausível sobre isso. Nos desenhos, o Capitão América é amigo do Wolverine. Ok. Na verdade, os dois combateram na Segunda Guerra junto, mas continua. Exato. O Wolverine vai aparecer no filme do Homem do Capitão América, cara? Nossa, velho. Já pensou? Cara. Pô, ia ser uma boa, hein? Será que alguém tá fazendo isso? Não, mas eu acho que não pode, porque o Wolverine é da Fox, cara. Ah, é verdade. Acho que tem essa estúdios. É verdade. Cara, mas ia ser muito legal um easter egg. Qual estúdio vai fazer Capitão América? A própria Marvel. É, a Marvel? Entertainment lá, né? Ah, Marvel Entertainment. Legal. Quer dizer, legal naquela. Marvel Studios, né, Rony? É DC Entertainment. É, sim. Nossa, velho. Eu sou disléxico mesmo. Então, nossa, cara, mas ia ser bem legal, assim, ter aparecido um easter egg. Ah, e só pra terminar aqui, é bom lembrar também que o Hugo Weaving vai fazer o vilão Caveira Vermelha, né? Então... alguma coisa, pelo menos esse filme promete, né? Que o Hugo Weaving não costuma fazer papel ruim, né? No mínimo, cara... vai ser uma trilogia. Ele vai falar assim... Welcome back, Mr. Rogers. E o Louis Leterrier, que tá gastando todo o seu inglês nas entrevistas de divulgação lá no Fúria de Titãs, né? Ele vem falando há muito tempo que ele queria fazer um filme dos Vingadores, que ele achou que ele fez um bom trabalho lá com o Incrível Hulk. Ele falou, né, que eu tô entre os finalistas, né, pra dirigir os Vingadores, porque o pessoal abriu, né, o lobby pra ver quem que ia dirigir. Aí ele começou, né, a fazer aquele cu doce, né? Com certeza eu tô no fundo da lista, eu não sei quem são os outros. Ninguém me come. E mimimi. Tô editando muito pra fazer podcast. Ah, não, pera, esse é o Dudu Salles, foi mal. Mas eu tenho só que ele continuou falando que ele tem uma ótima relação com a Marvel, né? E ele já falou com todas as letras que ele quer fazer o filme de qualquer jeito, né? Que ele é o cara certo, que ele adorou os dias que ele passou na Marvel fazendo Hulk e tudo mais. Ele rasgou de elogio no Kevin Feige, que é o cara que ele tem que elogiar se ele quiser o filme. Então ele diz que é um universo que ele quer continuar e que ele já tá frustrado com o Incrível Hulk e por ter acabado feito um só. Ele quer continuar de qualquer jeito. O Stan Lee vai fazer que papel nesses filmes? Sempre faz um papel qualquer, né? Teve o do Homem de Ferro, que ele fez o Hugh Hefner genérico. Pô, igual, cara. Igualzinho, nossa, né, velho? Eu não sabia que não era ele. Eu pensei que era o... A primeira vez também que eu assisti no cinema, eu achei que era, cara. Não. Com aquele oclão, velho. Stanley for no win. Cara, a melhor participação pra mim do Stanley é no Quarteto Fantástico, quando ele vai ter o casamento dos dois, né? Do Senhor Fantástico e da Mulher Invisível. Aí ele vira e fala, ah, quem é você? Aí ele, ah, eu sou o Stanley. Aí o cara olha, então você não tá na lista. Aí ele olha, como assim? Você sabe quem eu sou? Eu sou o Stan Lee. Aí o cara, desculpa, não? Aí ele, meu Deus do céu, ele sai andando, tá ligado? Cara, é muito engraçado. É, no filme é engraçado, eu falando uma merda, mas... Não, é engraçado. No filme é engraçado mesmo. Você também falando bom, enfim. Nota 6 pra você falando. Valeu, obrigado. Passei. E no começo do mês de março, a Freida Pinto, que é a garota que não tinha pinto de Quem Quer Ser um Milionário, desmentiu os boatos que colocavam o nome dela na lista das próximas Bond Girls. E ela já até teria assinado aí um contrato pro 23º 007. Ô, doido, se ela desmentiu... Então, eu tô... Você esqueceu de falar que os jornais desmentiram ela. Caraca, os jornais desmentiram que ela desmentiu, que desmentiu... É, desmentiu, olha só, você acabou de falar que ela desmentiu os boatos e falou, e agora ela já tá assinando. É. E ela já tá até assinando. Pode sentir. Mas então, é porque assim, ó, ela desmentiu, se desmentiram que ela desmentiu, logo ela confirmou, entendeu? Tipo, menos, mais, sacou? Não, eu sei, não, cara, não. Mas a gente ela tá entendendo porque a gente tá lendo, cara. O jornal desmentiu. Mas o mais importante da notícia é que tem uma foto da 13, cara, do House. Nossa, definitivamente, cara. Tá bom. Eu não vou ler a notícia, ó. Eu não vou ler a notícia, eu não vou resumir. Eu vou procurar a parte da Olivia Wilde. O mais interessante é que uma fonte de notícia dá como certa outra contratação. Olivia Wilde, atriz de House, ponto. Segundo o site, uma funcionária das Nações Unidas, baseada no Afeganistão com duplas intenções. Adoro ela com duplas intenções. E especialmente quando ela é bissexual. Cara, o Luiz tá alucinado pra ler essa notícia, cara. Por que, você acha, cara. Por que você acha que tá esse barulho de nariz suando? É que tá cheirando. Não, cara, a Olivia Wilde, ela é fantástica. Fantástica. E eu tô seguindo ela no Twitter agora, e esses dias ela falou que o médico dela disse pra ela que sexo com outras mulheres faz bem pra elas e tal. E pra quem não Stalker sabe, feelings. E pra quem não sabe, ela é casada com um príncipe italiano, velho. E morava num trailer um tempo atrás. Ela morava com. Casada com um príncipe italiano. Exatamente. Cara, não sabia que ele era príncipe italiano até a família dele, alguém da família dele na Itália morrer, contatarem ele. Ele foi pra Itália, descobriu que era príncipe e eles estão juntos até hoje. Ok, ouça, ok. Ela é casada com um príncipe italiano e pode ser aí. Então, ó, a gente tem na manga a Freida Pinto, que queira ou não queira, ela é uma puta de uma gostosa e ela faz a dancinha do J-Hope como ninguém. E do outro lado a gente tem a 13. Imagina essas duas minas se pegando, velho. Que delícia. É, cantar susto pra J-Ho, mas muito boa mesmo, cara. Olivia Wilde, sensacional. Next, não vou contrariar, já que o Susi tão empolgado falou essa notícia. falou a notícia tão excitada, né? Tipo, papai. E apesar das filmagens do filme Lanterna Verde já terem começado, lá na cidade de Nova Orleans, que fica na Nova Zelândia, ou na Austrália, dependendo do que você quiser. Foi adicionada mais uma pessoa ao elenco. Junto com o resto dos atores, foi contratada a atriz Angela Bassett, conhecida por trabalhos como... Ó, Guizão, aquele cachorrinho que latia aí de vez em quando não era um Bassett, não, velho? Não. Então, conhecida por trabalhos como ER, e em que ela interpretava a doutora Kate Banfield. Ela vai viver a Amanda Waller, presença frequente nas aventuras do Lanterna. Ela é uma agente do governo e lidera um bando de super vilões ao serviço da Casa Branca. Oh, que beleza, hein? Ela parece aquelas minas que saíram do Maluco no Pedaço. Fresh Prince of Bel-Air. É. Bom, ela é vista em vários títulos de editora, né? E talvez o personagem que ela vai fazer, ele aparece em vários títulos de editora, né? Então pode ser que a atriz fazendo esse personagem da Amanda Waller apareça em vários projetos cinematográficos da DC Entertainment que nem sequer foram pensados ou roteirizados ainda. Como Samuel Jackson tá fazendo atualmente nos filmes da Marvel. É, cara, eu pelo menos assim, eu como não leio quadrinhos, o máximo que eu tenho da Amanda Waller é o Liga da Justiça Unlimited, né? Que passa na TV. E ela pelo menos, um desenho, um personagem foda, cara. Ela e o Batman batendo de frente é fera pra caramba. Eu, Sussi, você tava falando, mas ela é num seriado que você assiste, cara. O ER. É, eu tô ligado. Nossa, Sussi, assiste ER. Não, cara, eu já assisti. Hoje eu assisto muito pouco quando tá passando na Warner. Mas é, cara, sabe que outro seriado, essa mina, não tenho certeza, que ela já fez... Eu acho que ela já fez Third Watch também, se eu não me engano. Eu tô achando que ela fez Dream Girls, uma coisa assim, não sei. Que é aquela mulherada que fazia que é a cantora. Não, cara, é Show Bar, seu louco. Tá maluco, deixa ele. Não era o filme de Show Bar lá que tinha? Show Bar já sei que você tá falando. Da loirinha que eles falam, ficam dançando pole dance em cima do balcão. É com a Ariangli. É, cara, ela não fez o Third Watch, não. Mas, em contrapartida, ela já fez muita coisa, que ela é diretor da CIA, velho. Ela tem cara disso, né? A última aqui de cinema é que o diretor da Pixar pode assumir Missão Impossível 4. O Sr. Brad Bird estaria no páreo contra Ruben Fischer e Edgar Wright. A decisão seria do Tom Cruise e do J.J. Abrams para um deles fazer a direção de Missão Impossível 4. A informação do Hollywood Reporter. E para quem não sabe quem é o Brad Bird ainda, ele é diretor de O Gigante de Ferro e dois dos melhores filmes da Pixar, Os Incríveis e Ratatouille. Cara, só pelos Incríveis, Incríveis, cara, já é um bom candidato. Eu adoro. Você sabia que nos Incríveis ele faz a Edna Mode? Ah, é verdade. A baixinha, né? Cara, é o personagem mais legal dos Incríveis, é a Edna Mode. O diretor faz a Edna, você tá de sacanagem comigo. Faz, pode pegar nos créditos lá que ela é a Edna Mode. Caraca, velho. E o sobrinho dele é aquele menininho que tá na rua de triciclo. Ah, que olha como é o cara de assustado quando o cara leva o carro. O cara, nossa, da Pixar contrata metade da família pra fazer o negócio. É tipo Ed Murphy. O Will Smith também. Ou, não, ou ele é tipo um político aqui brasileiro. Qual é o Sarney? Nepotismo? Não é Sarney, não, cara. Assim. Também. Que nem Sarney também. Podemos falar esse nome do podcast, Sarney? Censuras e processos? Ah, não, cara. Espero que não. Sarney é onomatopeia. Sarney. Onomatopeia. Me diz uma coisa, o mundo 2010 ou 2011, sei lá quando vai ser esse filme, mas o mundo ainda precisa de Missão Impossível 4? Lógico que precisa, a gente tem que saber de onde vem aquelas máscaras dos infernos. Não, o patinho, não é? Que o Oliver queria saber, o patinho lá do filme O Pato. O que, que o Oliver queria sempre saber lá do filme 3, que explicou a máscara, mas não explicou o pato lá, ou a caneta. Tinha alguma coisa que esse puto falava que não explicava, cara. Aham. Ah, vai, chega, vamos, termina aqui, ó. Sobe a música, vai. Televisão. E vamos agora aos destaques de televisão. Série live action de Star Wars tem novidades. Personagem Will Elton volta em The Big Bang Theory. Catherine Hagel explica sua saída de Grey's Anatomy. 24 horas é cancelada, todos nós estamos de luto. Ou não. Not. Cara, e essa semana aí, depois de muita especulação, porra, cara, todo mundo já ter se tocado isso, até porque a nossa querida e gostosíssima Izzy Stevens não apareceu em Grey's Anatomy nessa última temporada, apenas em meia dúzia de episódios, ela realmente saiu. Ela pediu aí o afastamento 18 meses antes de seu contrato terminar pra Shonda Rhimes. O motivo que ela alega é que agora que ela adotou um filhinho, uma filhinha, se eu não me engano, as prioridades dela mudaram. Antes ela podia ter tempo pra trabalhar o dia inteiro, e agora ela não quer fazer isso, e financeiramente ela não precisa, então foda-se, né? Vai cuidar só da filha. Ela iria voltar agora nesses últimos 5 episódios de Grey's Anatomy, que tá bem foda, tá muito show de bola. Mas, cara, ela poderia ter morrido antes, né? Porra, se ela tivesse morrido aí no meio, ou no começo. Nossa, ela é muito gostosa, velho. Mandaram uma foto dela aqui, ó. Desculpa, mas... O foco do comentário, dane-se, né? Cara, porra, eu acho que a história poderia ter sido totalmente diferente, sabe? A entrada desses novos personagens poderia ter sido... Porque, sei lá, particularmente eu tenho um pouco de birra dos novos personagens da maneira que eles foram apresentados no programa. Você é um noveleiro do c... Quem sabe acompanhar um pouquinho, viu já que ela tá fazendo bastante filme pra cinema, aquelas comédiazinhas românticas. E, cara, essa sim tá fazendo comédia romântica, né? Desgraçado. Na boa. Fora os comentários dos Sus empolgados pela formosura da Catherine. Caralho, formosura foi bonita, hein? Nossa, cara, formosura. Puta que pariu. Não podemos usar essa palavra todo dia, né? Caraca, velho. Meu, eu nem sabia que essa palavra existia. Por favor, Moreira, continue. Na escala de FAP, ela é um 9. Ó, 9? Tá bem cotado. Ó, conversa com a boi dormir dela. Há tempos que ela tava se bicando com a Shonda Rhimes, que ela publicamente, em anos anteriores, ela tava reclamando de como tava sendo roteirizado do papel dela. Ela recusou indicação do Emmy como atriz coadjuvante em anos anteriores e falou publicamente que achava que o personagem dela não estava digno para ser indicado ao Emmy. Só foi um reflexo de algo que já vinha acontecendo há muitas temporadas. Muitas que eu falo, 2-3 temporadas. E o personagem da Izzy morreu quando o Danny Duquette morreu. Ela devia ter morrido junto ali. Pô, que é verdade. Depois daquilo ali, acabou. É bom você chamar gente que entende, né, velho? E pra quem não sabe, o Danny Duquette é o comediante em Watchmen, né? Não. Pra quem não sabe, o Danny do Duquette é o pai do Sam e o Dean Supernatural. É, e pra quem não sabe, o Danny Duquette é o cara do PS Eu Te Amo que fica com a bundinha de fora. Puta que pariu. Cara. Podia realmente ter ficado sem essa. Eu tranquilamente ficaria sem essa. Eu conheço mais o Danny Duquette que vocês. Você conhece você? O Danny Duquette te conhece a fundo? Não, eu conheço ele a fundo. O Sussi não vai dormir sem assistir essa merda, cara. É incrível. Eu vou te falar que aquela época que tava ele aparecendo pra ela como fantasma, pô, ali tava engraçado e tava daorinha de assistir, cara. Tava gostosinho, não tava... Sim, mais uma prova de que ela deveria ter morrido junto com o Danny Duquette. Os dois faziam ali um bom casal, uma boa química. Sim. A partir do momento que o personagem do cara morreu, ela se perdeu completamente no contexto da história. Foi ficar uma hora com o George, que também é um pateta, um outro personagem que devia ter saído. Devia ter ficado na briga o médico lá, o Isaiah Washington, não devia ter saído de jeito nenhum. Foi ficar com a Mali, ficou com o Karev, então se perdeu na série. Não tem, sabe? Ficou com todo mundo, né? É, ficou com todo mundo e no final das contas era um personagem perdido. Pô, e a hora que você acha que o Karev tava tomando um rumo, ela bota na bunda dele e... Caraca, Sussi, tá inteirado, hein? Bundinha do cara, ela bota na bunda dele. Mais algum comentário? Eu não sei que você tá rindo tanto. Você sempre assiste comigo Grey's Anatomy? Ui! Não, lógico que não. Ele não viu, ele tava de costa. É, a gente para e fica abraçadinho. Bem, de acordo com o jornal Chicago Tribune, né, a série de televisão, que é live action do Star Wars, pode ter novidades logo, né? Já que os roteiristas estariam terminando o desenvolvimento de todos os episódios da primeira temporada, e o George Lucas, junto com o produtor executivo Rick McKellen, querem todos os textos prontos antes de marcar uma data para os inícios das filmagens. O trabalho já começou há 2 anos, como eu disse. Cara, quando eu penso em live action, eu penso em Cavaleiros do Zodíaco live action, que há muito tempo atrás teve um musical, cara, no Japão, ridículo. Próximo passo depois do encerramento de todos os roteiros é começar a escolher os atores que levarão a nova saga Star Wars à tela. A série, como já foi dito, ela vai passar entre os episódios 3 e 4, ou seja, aqui não foi morto pelo nascente império que tá começando a montar a Aliança Rebelde, e parece que a coisa assim vai focar em personagens que antes não que nunca tiveram destaque na saga, né? E talvez tá prometido uma aparição do Darth Vader no final da temporada. Ia ser massa, né? Pergunta, quem tá produzindo essa série? Eu creio que seja a própria Lucasfilmes, né? Tá, mas ele tem que entregar pra algum canal. Qual canal ele vai entregar? Eu acho que é a Fox, né? Porque os filmes Star Wars é todos pela Fox? É, ou então Sci-Fi, né, cara? Não necessariamente. Pode ir pro Sci-Fi, de repente. Ah, mas será uma que série Sci-Fi, cara? Uma série de Star Wars não vai pro Sci-Fi, cara. Com certeza. Sci-Fi acho que é um canal muito pequeno pro... Não, Sci-Fi era pequeno. Não, Sci-Fi não é tão pequeno assim. E eu acho que não vai pra Fox, porque... Primeiro, porque não tem espaço de grade. E segundo, porque ele é total ficção científica. Não, cara, lógico que vai ter. 24 horas. Não tem espaço de grade. Aí, ó. Boa, boa. Espaço de grade, Darth Vader deu um choke no Jack Bauer. Jack Bauer morreu, Darth Vader vai entrar. Fechou. É isso. Passou, fica ele. Mais uma viagem alucinógena dos fãs. Não, falando sério agora. Eu não vejo essa série na TV aberta americana. Eu vejo nesses canais de TV por assinatura ou algum canal premium. E acho que ela dá mais certo pelo que tá sendo concebido, pela sua própria concepção. E ela se garante mais em ter outras temporadas num canal como, por exemplo, Sci-Fi. É, sorte que pelo menos dessa vez eu vou mudar o foco, né? Porque ninguém aguenta mais Guerras Clônicas, né? É verdade. Mas vocês viram? Vocês acompanharam o Guerras Clônicas? Crônicas? Porque falam, tô falando muito bem da série, cara. Ah, cara, mas tudo é muito... Eu, pelo menos a parte que é eu acho... É tudo muito igual, né, cara? Isso que eu ia falar, é muito bobinho, sabe? Porque é guerra de clã, tá tudo muito... Hã? Hã? Como é que é, Bruno? Quando a gente faz uma piadinha, como é que você faz? Oi? Quê? Falei nada. Não, eu assistindo lá, vou ser sincero com você. Não gostei de Clone Wars, comecei a assistir alguns episódios, só que tudo era muito igualzinho a estrutura, apesar da piadinha infame do Sussi. A estrutura dos episódios era muito parecida, cara. Tudo era alguma coisa que parecia simples, no final tudo tinha o pessoal dos droids por trás, sabe? Tinha o Conde Dooku atrás. Olha só. Conde Dooku é aquele conde que solta o Kamehameha. Puta que pariu. É. E o Goku lutou com o Mestre Yoda no 2, né, Sergio? E ele só ganhou por causa da Genki Dama. E pra quem não sabe, o Will Wheaton, o Wesley Crusher do Jornada nas Estrelas, A Nova Geração, voltará a aparecer em Big Bang Theory. Ele voltará no episódio que irá ao ar no dia 12 de abril para assombrar Sheldon. Porque no episódio que vocês não viram, se vocês não gostam de Big Bang Theory, vocês têm que ver, porque Big Bang Theory é foda. Ele ona o Sheldon num jogo de cartas bizarro que eles estão jogando lá, e agora ele voltará pra dar um Sheldon ter a chance de mandar um bazinga no Will Wheaton. E aí, vocês gostaram desse episódio? Vocês gostam de Big Bang Theory? Esse episódio que vai sair? Não. A gente gostou dele? Como diria o Sus, eu adoro. Cara, eu me divirto muito com The Big Bang Theory. Eu já falei várias vezes no spin-off que nessa terceira temporada das séries da CBS, da trinca de séries de comédia da CBS, é a melhor delas. E eu me lembro desse episódio, que foi o episódio que da disputa de cartas, onde o Sheldon é simplesmente humilhado. Ou nada, né, cara? Ou não, é levado a zero pelo nosso... Ah, é por causa da filha da putice do Raj também, né? Vamos... Ah, não, mas o Sheldon merece, cara. O Sheldon merece. Vocês vão ficar discutindo spoiler mesmo? Pra quem não viu, cara? Cara, spoiler, nesse último episódio de Big Bang Theory, vocês precisam ver o Sheldon bêbado sem as calças. Puta, hilário. Mais uma indicação pro melhor ator de comédia pra Jim Parsons. Simplesmente sensacional. Muito valeu, gente. Eu não tinha visto ainda. Cara, não. Mas na boa, sem falar, a interpretação do cara é demais, velho. É. Você não vai perder nada, cara. Você não perdeu nada com essa informação. Assista, não, cara, que você vai gostar. Eu pago um pau, velho. Big Bang Theory é muito boa. Ele bêbado, você percebe que aqui, porque às vezes a gente vê tanto ele como o Sheldon que a gente acha que ele é o Sheldon, né? Que ele não interpreta coisa nenhuma. A hora que você pega ele bêbado, você vê como que o cara é foda. Cantando no bar, né? Putz, grilo, que é isso? Demais, muito louco. Muito louco. Um momento fúnebre da história desse e de todos os podcasts que citam séries televisivas. O final da tarde de sexta-feira foi bastante movimentado nos veículos de informação e no Twitter, porque um dos produtores da série 24 Horas, o John Cassar, anunciou para os seguidores e para o público em geral o cancelamento oficial da série 24 Horas. Não teremos uma nona temporada, pelo menos os planos iniciais da Fox é que após o término da produção da série aconteça uma longa-metragem de 24 Horas, de Jack Bauer. Não tem nada confirmado ainda. E é o fim de uma era na televisão, né? Digam o que quiser, falem o que quiser, mas 24 horas causou uma revolução na história da televisão, porque mudou um pouco o parâmetro de como se contar uma história, não só na sua estética, porque era uma série cara, uma série de alto custo de produção, e esse foi um dos motivos pelo qual o cancelamento aconteceu. Já era difícil 24 horas se pagar, mas pelo seu conceito de fazer uma série em tempo real, que era algo que deu certo. Todo mundo comprou a ideia. E Jack Bauer, na minha opinião, é o personagem mais espetacular dos últimos 10 anos. É que nem eu disse já no spin-off, né? Vou ficar me repetindo, mas todo mundo me zoa porque eu sou fã de Stargate, porque eu gosto de Stargate. Mas... Eu não te zoo porque você é fã de Stargate, Sus. Eu quero ver Stargate, eu não te zoo. Mas Stargate SG-1, quando acabou, cara, eu gastei 11 mil minutos assistindo as 10 temporadas, todos os episódios. E, cara, no final fica uma carência, sabe? Você fica meio perdido, sem saber o que fazer com aquela hora que tá sobe. Carente, tá? E, cara, é bem complicado, sabe? Poxa, e eu acho que é um pouco isso que o Moreira tá falando. É um final bom, mas, cara, por mim não acabaria, sabe? Se eu tivesse pra bancar, eu bancaria. E eu acho que é o pensamento de muita gente aí, que é fanzaço de 24 horas, tá perdendo aí como se fosse uma parte de si, né? Eu acho que no fim, o fim da série seria um caminho natural pelo seguinte. Além do alto custo que o Eduardo Moreira tá falando, já vi esse plano da Fox de fazer um longa-metragem, e a única coisa que tava impedindo esses planos da Fox seria a nona temporada da série, né? Então eu tô achando que o pessoal pesou isso e deve ter pendido pra fazer o filme, né? E depois tem outra, os próprios produtores, pela vontade do Kiefer Sutherland, teria mais uma temporada, mas os produtores na Comic Con já estavam falando, não, é melhor aproveitar, porque a tendência é que essa mesmo seja a última. E assim, até mesmo pro fã, é bom que se fique bem claro uma coisa, 24 horas funcionou bem até um certo ponto. A história de conceito de tempo real, de ter um mega herói salvando o mundo dos Estados Unidos, funcionou até um certo ponto. Hoje, o mundo mudou e essa história já não convence mais como antes. Ou seja, 24 horas deu o que tinha que dar. Então, tá na hora de encerrar mesmo. Games. E vamos aos destaques de games. Microsoft já trabalha em Project Natal 2. Confirmado Killzone 3. Nintendo anuncia Nintendo 3DS. Semanas, né, imagens e vídeos do novo jogo NBA Jam pro Wii, e que eu acho que quem assistiu ficou com aquele gostinho de nostalgia dos tempos do Mega Drive, né, cara? Os caras são cabeçudos, hein, mano? E são bem mal acabados, né? Sabe por que são bem mal acabados? Lá vai. Essa porra é do controle. Represa, do represa, vai, represa. Manda. Vai, Sus, por que ele é cabeçudo? Porque eles são do controle do Wii. Esse é o sentido da coisa. É, cara, porque você tem que levar em consideração que o Wii, o Nintendo Wii, não é um console. O console tá no controle. O Wii é um player de DVD que não toca DVD, entendeu? Caramba! Ele só lê os DVDs de algumas mídias do jogo, mas o console em si tá todinho dentro do controle. Ou seja, tudo que você precisa é do controle. O controle é mais importante que qualquer outra coisa. Exatamente. Se você tem o controle, você tem 1.100 games. São 1.100 maneiras de jogar Brick Game, tá ligado? Nossa, Turbo Game, né, cara? Phantom System. É, cara. Era legal o carrinho, cara. Era legal. O carrinho era muito divertido. Mas bem, NBA Jam, alguém mais tem alguma coisa pra falar? Cara, não. Eu espero que quem tem o Wii pegue. Você tem o Wii, Moreira? Eu não, mas eu pretendo ter, cara. Eu espero, então, que quem tem o Wii hoje pegue fogo. Ainda cara. Bem que o meu só vou comprar pra novembro, dezembro. Chupa, Cosmito. Cosmide, eu tô estranhando o Cosmides. Ele tá andando com umas companhias meio erradas no Rio de Janeiro, que não vou dizer qual que é, sabe? Ele era um bom garoto, só que agora eles estão tanto quanto revoltadinhos. Ele tá andando com a Adriana e com o Wagner Love. São as companhias pra ele. If you know what I mean, né? Hadouken! E essa semana também ainda saíram imagens, né, do novo Sonic, que atendendo aos pedidos dos fãs voltou a ser 2D, vai chamar Sonic 4 Episódio 1, e o interessante é que ele não vai ser vendido nas lojas, né, ele só vai estar disponível pra download no Xbox Live. Mas então, Polar, isso daí deve ser num primeiro momento, porque se você for ver a balada do Gaytone, GTA, Lost and Damage, também eram jogos vendidos principalmente na Xbox Live, e hoje eles são comercializados num CD à parte. Ah, sem dúvida. Eu tô fanático pra comprar esse Sonic, velho. Cara, essa porra bloqueada aqui, mas me dá um comichão de comprar outro, que é foda, viu? Cara, será que não vai ter jeito de ban, sabe, de burlar o banimento, né, cara? Não rola, cara. O Sonic 4, ele já tem data prevista pro lançamento, ou ele vai ser oficialmente, como outras coisas, vai ser oficialmente lançado e apresentado na E3 em junho? Provavelmente E3, porque ainda ele está naquela esquema de TBA, né? To be announced ainda. To be announced. Ah, então é E3. Com certeza E3. Mas... E o que vocês acharam, gente? Cara, o Sonic 4. Eu sou fãzaço de Sonic. Só eu tô falando dessa porra. E o Sonic 4, ele é um Sonic 3 em HD. E uma história diferente, sei lá. Ah, mas essas fotos que estão aí são iguaizinhas à primeira fase do 1, do 2. Exato, cara. Eu acho que eles têm que agradar mesmo os fãs mais antigos. Fazer, sabe, esqueça a plataforma 3D, esqueça muitas inovações, agrade os fãs antigos que eles se dão bem com a franquia. Se eu não tô enganado, esse é um jogo onde a perspectiva é 2D, mas vai ter uma série de elementos em 3D na tela. Sim, confere? Sim, exatamente. É. De imagens e vídeos, tá bacana. Vamos ver jogando. Hadouken! Pois é, gente. E a Microsoft, antes mesmo do Project Natal 1 ser lançado, que será no final desse ano, ela já está trabalhando na segunda versão do sistema de controle, que é pra desbancar o Nintendo Wii. E, teoricamente, irá revolucionar a jogatina como nós as conhecemos. E o que já mais fez. Você acha disso, Vinícius Schiavini? Desculpa, velho. E de acordo com Yasuo Wanho, da diretoria de pesquisa da divisão da Ásia da Microsoft, ela não está simplesmente sentada esperando as recompensas vindouras, e sim já está trabalhando para a próxima versão. O que vocês acham disso? Que o Project Natal vai ser uma bosta, então. Ganância? Ah, cara, eu acho que é um processo natural, né? Porque você sempre tem, todas as empresas de ponta, que nem a Apple, por exemplo, estão trabalhando num projeto, já tem alguém dentro que já tá pensando o que, que vai fazer na próxima versão, né? Mas você não anuncia isso antes mesmo de ser lançado primeiro. Esse que é o problema. Não, claro, é, que a Microsoft quer mudar essa coisa de ser aquela pioneira que todo mundo tem que correr atrás, entendeu? Que sempre demora pra aderir à tecnologia nova. Então o rapaz ficou meio empolgado, falou, não, deixa eu mostrar isso pra galera, que a Microsoft tá evoluindo. Mas eu não sei se foi uma ocasião boa pra ele falar isso, porque realmente levantou isso que o Suzy falou. Todo mundo já tá começando a achar que é uma merda um, né? Em vez de parecer um processo natural, tá forçado. Cara, assim, o que o Moreira falou de não divulgar, eu concordo, porque assim, ainda mais a empresa que a gente tá falando, cara, que até hoje, tipo, tem alguns problemas de 3RL não solucionados, assim, mesmo com os novos consoles, cara, eu acho que dá um puta de tiro no pé, entendeu? É tipo assim, ah, beleza, eu vou lançar o Windows Vista, mas daqui a pouco eu lanço o 7, tá? O Vista é uma merda, mas o 7 vai estar funcionando. Cara, na boa, você não faz isso. Tipo. Ah, não? Não? O que você me diz do iPad, então, que já tá passando uma segunda versão? Quando é com a Apple, ninguém fala. É uma revolução. Quando é com a Microsoft, não tiver, né? Mas, cara, se você fala de 3RL, desde 2008, 0.01% de todos os Xbox vendidos deram 3RL. Não, cara, tudo bem, mas mesmo assim, Suzy. 0.01? Isso pra mim não justifica. É. Ah, é pouco, hein, cara? É pouco pra caralho. Tem que ver se a fonte tá certa, né? Mas provavelmente tá, cara. Ah, cara, eu acho que esse problema 3RL é passado. Se até aqui em casa não deu... Se comigo, sinal que não dá mais, né? Não dá pra mais, cara, ninguém, depois, velho. Se comigo não deu esse negócio... Depois que o Fabio Yabu fotografou um Xbox 360 na FENAC com 3RL, cara, eu não duvido de muita coisa. 3RL com ele, não, pode ser várias coisas, cara. O meu já deu 3RL por eu estar mexendo no videogame. Comendo em cima dele? Não, por ele botou em cima do liquidificador. Por ele, Uber. Por exemplo, com um Hatchus, tá ligado? Por exemplo, o videogame tá no menu, você tá com um DVD de jogo dentro do videogame, você não tá executando o jogo. E aí você vai mudar a posição do videogame, ou levantar e abaixar ele dá 3RL. 3RL que tá com problema no sistema, cara, qualquer coisa. Exatamente. Iniciou, às vezes deu problema, velho. Significa que deu pau só e queimou e fudeu, já era. Agora... Tá, quantos casos você tem de conserto de 3RL que funciona, Guizão? Qual que é a porcentagem disso, cara? Já deu 3RL no meu computador, cara, e no meu Xbox, nem por isso deu problema. No seu computador, cara? Você caiu no teu micro, velho. Que medo. Caraca, velho. Pelo amor de Deus. Mas já deu no seu, Guizão? Meu já. Uma vez eu liguei na TV da sala, deu 3RL, cara. Caguei na calça, mas depois... Puta que pariu, eu imagino a sua sensação, velho. Nossa senhora, mano. Hadouken! Durante a Game Developers Conference, que aconteceu esse mês na cidade de São Francisco, Jack Tratton, presidente da Sony Computer Entertainment of America, disse ao site Game Trailers alguns rumores que davam conta de um possível anúncio do Killzone 3 durante a E3 esse ano. Ele disse também que, embora não haja uma data específica ainda para o anúncio do jogo, definitivamente ele está em desenvolvimento. Ainda sobre os anúncios, o presidente do ramo americano da Sony disse que serão mostradas muitas novidades boas sobre o PlayStation Move na E3, que é óbvio, né? O cara não ia falar que é só uma bosta, não. Vai lá, galera, vai ser bosta. Diferente do pessoal da Microsoft, né? Vai lá, galera, vai ser uma bosta, mas vai estar divertido. Não, vai estar uma bosta, mas vai distribuir bolachinha e café. É, isso. Refrigerante e amendoim. Não, tipo vai assim, vai que é graça, legal, né? Não, cara, você não tá entendendo. Vai estar uma bosta, mas vai ter um lanchinho de mortadela, um sonho de valsa. Um suquinho. E dois copinhos d'água e você pode escolher entre A, B e C. Aí tem que falar muito, né? Killzone 3, o Killzone 2 foi o jogo que os sonistas sempre jogaram na cara dos cachistas sobre questão do gráfico e tudo mais, né? Vamos esperar, né, cara? Eu espero que quem tenha PlayStation pênis caia. Aí, Guilherme Costa. Quanto ódio no seu coração, Sus. Quanto ódio. Não faça isso. Se bem que eu tava pensando em comprar um Play 3 só por causa do Blu-ray, viu, velho? Hadouken! Bem, a Nintendo anunciou essa semana também que o Nintendo 3DS realmente será lançado, né? Que é o sistema portátil que vai sair em março de 2011 e que vai ter mais detalhes na E3 e ele vai ter o recurso de ter 3D sem precisar de óculos. Outros rumores dão conta que ele vai ter a integração do chip NVIDIA Tegra, né? Que vai deixar os gráficos bem melhores. Dizem alguns rumores também que vai ter sensores que vão permitir a leitura dos movimentos do jogador. E outra ainda fala ainda que vai ter melhoria na bateria, suporte wireless, além de um novo joystick e aquele force feedback que o pessoal usa para jogo de corrida. O que vocês acham? Eu acho também que ele pode fazer o seu imposto de renda, lavar a sua louça, levar o seu cachorro para passear. Leva o seu cachorro para passear e quem sabe te defenda da acusação de bater no carro daquela mãe zangada quando você vai deixar seu filho na escola. Isso tá me cheirando a relato. Não, como assim? De maneira alguma, não é baseado em fatos reais. Você ouviu isso no Nerd Drops. Como quem tem DS, meu, só sei que eu preciso urgentemente, quando possível, me atualizar, porque o meu já tá muito obsoleto, cara. Acho que a única coisa legal que o meu tem, que esses não têm, é a compatibilidade com jogos de Advance, que na geração depois da minha, ele perdeu isso. Mas como o Moreira falou, agora os novos... Ele perdeu isso e ganhou tudo. Um trilhão de coisas. É, então... Exato, não precisa jogar na cara, tá? Eu não sei, tem que ver como é que seria essa experiência de um produto reproduzindo 3D com uma tela reduzida, sem suporte do óculos especiais. Eu confesso que eu tô curioso pra ver o resultado final antes de tecer qualquer comentário. Provavelmente a gente vai ver isso na 3 também, mas não sei, eu acho meio estranho ter uma experiência 3D em tela reduzida. A princípio, é a única coisa que eu acho. E quero esperar pra ver o que vai acontecer. Ah, eu quero ver como é que vai ser a jogabilidade dos jogos com a 3D mais a stylus, né? Isso que também me... Integrar tudo isso é, no mínimo, um resultado curioso. É, vai ficar do tamanho do iPad. No mínimo, brother. No mínimo, essa p*** no Brasil vai sair por uns 15 mil reais. Porque você tem agora diversas itens de jogabilidade que você vai poder utilizar. Seja o Force Feed, o recurso 3D, a própria jogabilidade com a stylus, né? Então só basta que agora as distribuidoras e as companhias de jogos façam jogos à altura, né? Porque senão vai ser um monte de coisa que não vão usar nada. Tipo, você vai querer ouvir um toca-fita e você tem, tipo, um micro-system, tá ligado? Aí é complicado. E também porque virou a filosofia da Nintendo, né? Eles abraçaram mesmo o público do casual, não querem mais saber do heavy user mais. Parece que é o que tá dando lucro pra eles, né? Não sei se tá dando lucro. É, o Wii parece que é um sucesso de vendas, assim, pelo menos pela questão do preço baixo e pelo fácil acesso a qualquer pessoa jogar. Preço baixo aonde? Em relação aos concorrentes lá fora, né? Falando, esqueça aqui no Brasil. Tudo que eu falo é sempre lá fora. Cara, mas isso que você falou, Moreira, assim, eu acho que a Nintendo realmente, ela se focou no primeiro momento com o público casual, porque foi um nicho de mercado que eles descobriram, que até então ninguém achava que seria lucrativo com games, mas eu acho que agora eles estão começando a correr atrás, eles têm que correr atrás, porque assim, daqui a pouco toda essa renda que eles tiveram já vai começar a acabar, né? E como a Microsoft e a Sony estavam focadas em um público hardcore e agora estão indo pro casual, eu acho que é apenas natural que a Nintendo também comece a ver o outro lado, cara. E se ela não se movimentar, ela pode tomar um tombo bom aí. Tecnologia. Sobre tecnologia, nós temos as notícias postadas pelo Ian Marlon no site do NetDrops. E pelo que tá aqui, apesar de tudo aquilo que o Guizão falou e refalou sobre o iPad e nada demais, ele já começou a ter sua legião de clones, né? Nós temos o ZenPad e o iPad, que tem funcionalidades assim meio que parecidas, as suas especificações aqui estão também. Você pode conferir no post. Outras coisas tratadas também essa semana na parte de tecnologia são velhos lançamentos feitos pela Nokia. Aí o Eduardo Moreira pode até falar mais. É, na verdade, são velhos lançamentos, porque isso já foram lançados esses aparelhos no mercado externo e só agora esses aparelhos chegam ao Brasil. No caso, o que está em destaque no post é o Nokia N97 Mini, o Nokia X6, que até então nem se especulava a vinda dele para cá, e o N900, que é o primeiro smartphone com Maemo 5, que é um sistema operacional móvel baseado em Linux. O foda é que esses celulares hoje lá fora custam em torno aí de $100, e aqui tá custando tipo 5 mil reais, mas... a proporção é quase isso. Só que o que me dá revolta é quando eu vejo, assim, assistindo eventos dos Estados Unidos, a gente vê comercial da AT&T, eles entregando aparelhos de graça, ou se não a $99 com... iPhone, né, cara? É, isso chega da revolta. Porque, por exemplo, o caso do N97 Mini, que é dos que foram apresentados, é um dos mais caros, ou mais caro, porque o N900 não tem preço ainda. O Nossa Mini tá custando senhora. Aqui R$1.799. Que é um preço, sabe? Diferença mínima pro irmão maior, que custa R$1.999. Cara, você quer ver uma comparação boa? O Huronix, hoje a gente almoçou junto. Oi. E ele falou uma verdade, cara. Compra um iPhone na Oi, ou então você vai na loja da Fnac e compra uma porra de um MacBook, que tá o mesmo preço. Pô. E, honestamente, eu prefiro o MacBook. Ah, não. Só você, tá, viu, Moreira? Não, tá, pros meus propósitos, honestamente, o MacBook. Não, com certeza, cara. fraco, não tem nem dúvida, né, meu? Agora, sei lá, o nosso mercado também, a gente sofre do problema da questão de impostos. A gente carga de impostos mais alta do mundo para produtos eletrônicos e de tecnologia. Um produto que custaria em torno de 300, 400 reais, ele recebe imposto de até 250%, que quadruplica o preço dele. Talvez o problema maior não seja só a importação de modelos, mas sim um estudo ou rever essa questão de impostos. Como que você vê que a gente conseguiria não burlar, mas ver uma solução para isso, cara? Porque rever essa política de impostos de eletrônicos seria uma coisa impossível, que não é viável, ainda mais que a gente está falando do Brasil. O que que você vê como alternativa, cara? Ou quais alternativas que você sabe que de repente estão fazendo para a gente conseguir diminuir essa diferença de preço para ter alguma produção nacional? É só mudar para os Estados Unidos, cara. É. Essa última semana também vazou, né, de acordo com a Microsoft, o pacote Windows Live 2010, que tem com o carro-chefe, seria o Windows Live Messenger Beta, né, e que ele tem algumas alterações, como por exemplo a janela de conversação, que agora vão ser agrupadas em aba, que facilita bastante, emoticons que foram também modificados, e integração com a atualização de contatos em redes sociais e tudo mais, para deixar mais, digamos assim, viável a coisa, visível também. Tiveram outras alterações, e aí, o que vocês acham? Vocês acham que vazou mesmo isso aí? Vazou que nem vaza episódio de United States of Tara do Showtime, né? Foi um pre-air do Windows Live. É, porque não tem como um negócio desse ter vazado, né, cara? Porra. Vazar não vaza, eles simplesmente soltam pra dar água na boca do pessoal. Vocês ainda usam Windows Live? É MSN, cara, só, cara. Meu MSN tá dando pau ultimamente, então. E eu nem posso usar MSN no serviço, então. É, eu tô falando em casa também. O que eu faço é que lá eles fizeram aquela instalação, tudo que você gravar, ele perde no HD? A não ser que você gravar em meus documentos, o resto você perde tudo. Toda vez que você desliga o computador. É, você não pode instalar nada. Eles travaram tudo. Então agora, pra tentar dar uma burlada nisso, eu pego o Firefox e instalei aquele plugin, o Yuno. Ah, sei. Que é tudo Twitter, Getalk, MSN, tudo numa coisa só. Não sei, eu vejo principalmente os podcasters parando, diminuindo cada vez mais o uso do MSN e preferindo o uso do Skype. Mas assim, isso só entre os podcasters. Momento Sofá. Meus irmãos, minhas irmãs, chegou esse momento aqui no nosso programa, o Fala Que Eu Chupo. O Momento Sofá chega trazendo para vocês várias notícias. Na verdade, é uma notícia só. Na Inglaterra existe uma revista e ela é chamada Nut. Todo mês saem fotos de mulheres com as bolinhas de fora. O que, que são as bolinhas, Polar? O que, que são as bolinhas? As bolinhas das mulheres. Chimeio? Não, brother. Mulher. Ah, tá. São os peitos. Só que são umas mina, brother. Com uns peitos muito, muito, muito grande, muito agressivo. E essa revista é só focada, a maior parte dela, acredito que seja nisso, tá? Temos aí esse mês, ou essa semana, sei lá que diabos é a periodicidade. Eu só, na verdade, coloquei essa mina aqui porque ela é gostosa demais. É a Sophie Howard. É, não sei o que ela fez, mas ela... Nem importa. Nem me importa. Posso imaginar até o que ela pode fazer por mim. Exato. Né? Ó, se eu encontro uma mulher dessa na rua, eu vou falar, eu devo ter sido cabrito na outra vida, viu? Quer te mamar todinho. E depois, o que você faz? Não, mas são umas fotos, apesar dela tá nua e tal, as fotos são fotos bonitas, não são fotos agressivas nem nada demais. Tá aí no post também. E ela é muito safada, né, cara? Usa cubo de gelo pra cara, ficar com o biquinho saliente, cara. Isso aí mas é um nice, velho. Ah, mas é o truque mais velho do mundo também, isso daí, né? Não tem nada de tão... É, não, mas na verdade isso daí, cara, vocês vão ter que ver as fotos. Não é um cubo de gelo, é um iceberg. Brother, é muito grande. É uma barra de gelo. Pra parecer grande, pra esse peitão, você imagina o tamanho, né, do gelo. É? É, o Susi, qual que é o tamanho do gelo? Chicante. Então é isso aí, gostaríamos de agradecer mais uma vez a presença do Eduardo Moreira. Olha só, eu gostei muito de gravar com vocês aqui do Nerd Drops. Até acho que saí ileso de possíveis piadas feitas pelo nosso amigo Susi, porque se vocês podem perceber, eu tenho receio só do Susi. O Sam, o Alan e o Boronix são pessoas normais, né? O Sussi... Ou não, né? Não, cara, eu sou normal. O que, que você achou da pauta que eu fiz pra todo mundo aqui? Ah, podcast organizado é assim, né? Cara, tá muito bem estudado, cheio de conteúdo. Um dia a gente vai ter que liberar essa pauta, pessoal, ver, pelo amor de Deus. Essa é a 15, né, cara? Essa é a 15. Mas eu agradeço mais uma vez pelo convite de vocês. Sempre está à disposição de vocês. Se vocês quiserem comentar de séries, é só dar um pulo lá no www.spinoff.com.br. E também, se vocês quiserem ficar por dentro de tecnologia, os principais lançamentos de gadgets, desktops, notebooks, netbooks e derivados, vai lá no www.targethd.net. E apesar do Eduardo Moreira ter 15 mil podcasts, é um trabalho super bem feito, cara. O cara escreve super bem e eu recomendo. Ah, isso é fruto de muito tempo livre. Ah, cara, te garanto que tem gente que tem tempo livre e não faz metade, viu? E agora, honrando a nossa sacrossanta tradição aqui no Nerd Drops, Eduardo Moreira escolhe a música. Olha como ele falou bonito a palavra sacrossanta, né? É uma palavra que... Né? É, não é todo podcast que usa isso, né? Não usa, não vê todo dia. Bom, música que eu escolhi uma coisa que não dá muito pra errar, uma coisa que a maioria dos nerds gostam, que é o Wizard. Eu acho que são os caras que fazem um som muito bacana, os clipes deles são muito criativos. E da música que eu escolhi, Pork and Beans, que é de um clipe que tem a ver com a internet. Aliás, todas as cenas foram tiradas de mega hits de vídeos da internet. Então, toca aí o Pork and Beans do Weezer. Antes de tocar a música, lembre-se que e-mails com reclamações, sugestões e tudo mais podem ser mandados para nerdrops@gmail.com ou nerdrops@nerdrops.com ou .com.br. Até a próxima semana! Cruz de cruz de pau! Um beijo no popô! Que nojo. Fuck, velho. Que nojo. Essa foi boa. They say I need some roguing to put in my hair. Work it out at the gym to fit my underwear. Oakley makes the shades to transform. Things that I wanna do. I ain't got a thing to prove to. Então, gente, e pra quem não sabe... Por mal, Ronit. Ô, velho. Ai, ficou bravo agora, é? Pazinga! Boa. Eu tô nervoso. Mandou bem. É que eu tava, tipo assim, num ritmo, tá ligado? Ah, então, quebraram teu ritmo, filho da p***? Sussi. Ô, Sussi. Ô, Luiz Leterrier. Ataque do garoto. Né? Pior é que ficou bom, velho. Não dá nem pra falar mal. Não dá nem pra suar. Ah, 2 anos de francês, velho. Continua aí, Pilar. Ah, mentira, que você fez francês. Você fez francês. Fiz no colégio, na quarta e quinta série. Depois da aula de balé. Não. Jazz contemporâneo. O garotinho mais ofende, vai, cara. Jazz contemporâneo é sacanagem. Não, mas é, cara. Fiz 2 anos. 2 anos de francês. Estudei em escola católica. Escola, né? Feminina? Não.